Tá 3226, está supletor para final ILS aqui da pista no 0, vai curvar à direita na proa 060. Após através da posição ETAP, prossegue para 2000 pés ajustado no 0 no 4. Reporte estabilizado. É isso, o início da sua transmissão não foi possível entender. É uma vetoração, o resto eu entendi. Gente, está subvetor 3226, proa 060, intercepta nesta proa, descida para 2000 após através de ETAP. Reporte estabilizado. Gente, 060-2000, interceptar 3226. Uno 020, estabilizado na final ILS. Uno 020, prossiga com a torre, 198, decimal 95. 295, uno 020, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, Gol na 020. Gol no 020, continue a aproximação, tem livre pouso, pista 10, vento 110 graus 5 nós. Me informe quando o trem estiver baixo travado. Já está abaixado e travado, Gol na 020. Confirmado, está livre pouso na 10, confere. Livre pouso, confirmando 110 graus 5 nós. Que obrigado. Vou no 643, vetor para sequenciamento direita, proa 220. Limite nesta proa, localizador. Gente, direita 220, limite nessa proa, localizador, vou no 643. Autorizado até 3000 pés, o Gol no 643, o ajuste no 0 no 4. Exercida a 3000 pés, no 0 no 4, Gol no 643. 1-2, confirmando, 1-0-2-0, solo aos 3-8, livre à direita, a livrar, mantenha a minha escuta, prosseguindo o táxi via Alfa e reportando antes da Juliette. Não, tá livrando à direita, na sua escuta, pela Alfa, antes da Juliette, reporta no 1-0-2-0. Afirmo. Número 63, redução 1-709. Prosegue 14, 1-8, decimal 95. Obrigado, TJ. Salvador, boa noite, OTAN 3226. OTAN 3226, boa noite, informo que tem livre pouso, pista 10, vento 10 graus, meia dúzia de nós. Informe quando o trem estiver baixo e travado. Passando externo e baixo travado. B43 segue tráfego da TAM, 12 horas, 5.5 milhas, reduza para aproximação. Esse tráfego é reduzido para aproximação, 643. Salvador approach, good evening, go 1718. We are passing for level 220, descend for level 170. Go 1714, transport level 060, call Kaizen to Mari at arrival. Descent level 060, IDN to Mari arrival, we have information offer. Mari. Agora 14, 1 noite, decimal 9. 1 noite, decimal 9, 5, 14, 6, 4, 3. Salvador, voo 1643, baixado checado, passando o marcador externo. 6463, copiar o número 2, prossegue a aproximação e aguarda a pista livre. Gente, aguarda a pista livre, voo 643. Salvador, boa noite, 8776, informação alfa. 8776, desça até o nível de voo 070, chegada é a Mari, a sua identificação. Chegada a Mari, descendo 070, sua identificação, 8776. Tan 3226, solos 46, livra à direita, livra a mantém, me escuta para o sininho no táxi. Via alfa e reporta no antes da Juliette. Via Alfa, reporta da Juliette na sua escuta, tá 3226. Voo no 606, após o TAP, prossiga para 2000 pés, o ajuste em Salvador no 094. TAP 2000, 1014, 1006. No 643, livre pouso, pistão no zero, vento, 110 graus, 5 nós. Livre pouso, pistão no zero, voo 1643. Tan 3226, prossegue via Juliette até o 07. Via Juliette até o 07, Tan 3226. Boa noite, 3891 com a Alfa, passo 190 ao 160. 3891, na sua identificação, chegada bom, sexto, mantém o nível de voo 040. 040, pode voar pelo, senhora, na presente? Vai manter o perfil voando bom inicialmente, 3891, vai seguir como número 3 na aproximação. Presente, como número 3, 3891, no perfil. No 643, solos 48, livra à direita. Ao livrar, mantenha minha escuta prosseguindo o táxi via Alfa, reportando antes da Juliette. Juliette, livra à direita, ingressa na Alfa na sua escuta, reportará antes da Juliette, com 643. no 714, voe direto ITAP. Voa ITAP, gol no 714. Está autorizado até o 050, gol no 714. Para o 050, gol no 714. Afirmo no 606, repórter estabilizado. Acha mais estabilizado. Europa 084, just 1 minute to copy 330 to Madrid. 330 to Madrid, Europa 084. Voo 643, prossegue Juliette para 04. Juliette, portão 04, voo 643. Pass 084 to Madrid, level 330 is cleared via Upper Zulu 10 to Natal, and after that as your flight route planning. Your departure will be from runway 10, and after that left turn on Fuca departure and Zipar transition. Salvador departure control frequency 119.8 is call code 5424. Read back. Europa 084 is clear to Madrid, 5 Upper Zulu 10 to Natal, and flight land route, departure runway 10. We'll make a left turn to Puka, Zipar transition. With control on 119.8, and transponder 5424. It's correct, Coleman, ready to push and start on gate 10. We'll call you for push on this frequency, Europa 084. Passa 065. Ô, Torre, confirme pro 643, portão 4? Afirmo, 4. Tá ciente, obrigado. Europa 084, on the stand, we are ready for pushback and takeoff. It's clear, coming to text. Call your contact, Europa 084. Pesou, baixou e travou, avistou o Gol 1006. Número 06, Torre 198, decimal 95. Confirme. 189? 198, decimal 95. Ok. Gol 1794, redução 709 para seguir tráfego da companhia, posição de 12 horas, 9 milhas, agora com 150 de grau speed em redução. É um Boeing 738. Combativo 1709, gol 1714. 3891, redução 190 nós, desça até 3 mil pés. 5 mil com 190 nós. 3891. Afirmativo, ajuste no 0 no 4-3891. B1491. Torre Salvador. Torre Salvador, boa noite. Variglog 9875. Seguinte informação alfa. Alfa de tráfego nível 310 São Paulo, Guarulhos. Pelo 9875, boa noite para Guarulhos, aprovado, temos o 3110, rota via Upzulu 14 até Grupo, após Upzulu 16 e após segue a rota do plano de voo. Decola da pista 10 com curva direita, saída da El Leda após Leda Crate. O controle Salvador opera em 199 decimal 8, aciona 5426 no transponder cotejo. Senhora, desculpa, tive um problema aqui na repetição. Afirmativo. Guarulhos está autorizado nível 310 via Upzulu 14 até Grufe, após Grufe, Upzulu 16 e após segue a rota do plano de voo. Decola 10, a curva é à direita, saída da El Leda e após Leda Crate. O controle opera em 119 decimal 8, aciona 5426 no transponder cotejo. Positivo, autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível 310, Upzulu 14 até Grupo, depois Upzulu 16 até Bravo Hotel Zulu, decora da pista 10, faz curva à direita, saída da El Leda Crate, transponde 5426, controle 1119-8, vai 9987. Correto, VLOG 9875, confirme posição. Estamos aqui no pátio de carga. No pátio 3, sim. Estou em quando pronto para o pushback acionamento. Positivo, chamarei para pushback em acionamento. VLOG 9874. Seu time? 1094, ajuste. Muito obrigado. 891, autorizado, 2000 pés. Vetor agora para interceptar a final ILS X-ray da pista. 1-0, curva esquerda, proa 1-5-5. 2000 pés, esquerda, proa 1-5-5, tá? 3-8-9-1. Tá reduzido aqui bem bastante. Obrigado, 9-1. 3-8-9-1. Estabilizado na posição final, gol 1714 a 1 milímetro externo. 1714, ciente, torre 18, décimo 95. 1895 para a torre, até logo. 714, gol. É. Webjet 5816, para interceptar o localizador, direita, proa 035, reduza 1709. Desça a 2 mil pés. 2 mil pés, 025, a senhora disse? 035. 035, autorizado o localizador? Afirmo, localizador. Agora complete direita na 055. Direita 055 para o lock. 6716. 5716. 5716, 055, autorizado o localizador. 5716 e baixando para 2 mil pés. 10 degrees 5 knots. Cleared to land, runway 10, go 1714. Salvador, Europa 184, radio contact. Papa 084, clear taxi via Juliet and Alpha on holding point runway 10, call tower, correction. In this correction, this frequency, call me ready to take off. Juliet Alpha to holding point 10, and on this frequency will call you ready. Só para aproximação, 5790. Reduzindo o web 5790. Estabilizado, tá 3891. 3891, 14118, decimal 6. Correção, 118, decimal 95, tá 3891. Tá, boa noite, senhorita. Salvador, boa noite, 3891. Tá agora 3 milhas. Externo, bastante travado. Papel 3891, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Tente. Controle Salvador, WebJet 5899, informação alfa. Bom dia, 5899, ação identificação, chegada Mari, décimo, mantém 050, direto ITAP. 050, rumo de ITAP, chegada Mari, obrigado.